DJ Sidney Ferreira, o melhor do Arrocha. Pedrinho Virtual. Chega de papo, é tanta conversa fiada. É tanta lusa, pensando que sou otária. Me faço de boba só pra ver suas mancadas. Estás me traindo bem ao lado da minha casa. Já vou te avisando, se eu pegar vai ser B.O. Não meço distância, minha ideia é uma só. Eu dou um boi pra não entrar em uma briga, mas eu dou 10 pra acabar com tua vida. Agora tu já tá ligado, já traz avisado que se eu pegar tu vai ver no que dá. Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela. É tapa na cara, troféu de mulher safada. Pra ela aprender a não mexer com homem casado. Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário. Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela. É tapa na cara, troféu de mulher safada. Pra ela aprender a não mexer com homem casado. Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário. Banda Visual Show, a mais gostosa do Pará. É tanta conversa fiada. É tanta lusa, pensando que sou otária. Me faço de boba só pra ver suas mancadas. Estás me traindo bem ao lado da minha casa. Já vou te avisando, se eu pegar vai ser B.O. Não meço distância, minha ideia é uma só. Eu dou um boi pra não entrar em uma briga, mas eu dou 10 pra acabar com tua vida. E pra comandar o show, os DJs Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual. Cadê a alegria e a felicidade? De alguém que jurava ser meu amor. Porque sinto sua falta a todo momento. O sonho é nosso, ele não acabou. Me sinto tão só, eu estou sofrendo. Sem os teus carinhos, sem o teu calor. A gente brindava, era tudo tão lindo. Era passar o vinho, era eu e você. Vou te procurar, olha, eu vou fazer de tudo pra te encontrar. Vou trazer de longe o sonho pra gente sonhar. Não importa de onde vem, eu quero te amar, te amar. Vou te procurar, olha, eu vou fazer de tudo pra te encontrar. Vou trazer de longe o sonho pra gente sonhar. Não importa de onde vem, eu quero te amar, te amar. Banda Portal da Rocha e Luana Bronze. A gente brindava, era tudo tão lindo. Era passar o vinho, era eu e você. Vou te procurar, olha, eu vou fazer. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Magnético, magnético. Seu amor me pegou. Se bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui à lona, foi caô. Seu amor me pegou. Se bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui à lona, foi caô. Sempre fui guerreira,